319, só confirmando o controle de saída. 120, décima 8. 208, controle de saída, chegando 6309. Correto, portão 03, chama pronto, 6309. Marco 0 pronto, 6309. Firmando 2000 pés. 7 para 2000 pés. Alfa Uniforme Romeu, descendo para o 050. 050, aí, por favor. O Xané 6250, descendo para o 060. É o 060, Xané 6250. Chico Delta, solo 36, libera a direita, parte 4, GPC funciona. Então, agora chame o canal Tango 18. Alterna Tango 105. Vai chamar Tango 18, alternando 105, Olimpo 02. Controle TP 5221, decolou na sua escuta, bom dia. 21, contatar a data para o 200 no perfil da árvore. 200 na árvore 5221. Autoriza a voz de repeat para o Papa Ronaldo Serra até o Charlie. Escuta, Nato. Nato, escuta. Decolagem autorizada no zero. Vento no 90 graus no 69. Autorizado decolagem, web 6729. Papa Romeu Alfa Uniforme Romeu, 10 graus à direita, evitando para Marcelo. Gente, após o desvio. É, quantos civis mataram o desvio? Ah, são 3 horas, podemos lá com o Bruno Índia Serra, o Alfa Uniforme Romeu. 10 a 15 dias de desvio. Alfa Uniforme Romeu, negativo Índia Serra, mantenha o seu desvio. Aguarde para o vagão. Reportará retornando a chegada em volta aí, por favor. 3859, voe e elefa na presente. Elefa, grau 3859. Web Jet 729 está cruzando aqui o 1500. Web 6729, contratado a topo para o 360, voe e elefa. Perfeito, Dael. Confirmando, voa, a posição Dael? Autorizado da Dael, 2 mil pés. Pro de Dael, 2 mil pés, Web. Céu Charlie, autorizado de repeat, agora chama o CT Recife, 2085, alternativa 25, decimal 45. Um 2685, alternando 12545. O uniforme Romeu tem condições de voar a duna? Afirmo, comprou a de duna agora, o uniforme Romeu. A gente aproxima a descida para 3 mil pés, é o chão 023. 3.022 duna, alfa e uniforme Romeu. Sané 6250, desça para 050. É o 050, Sané 6250. Tipo 5494 estabilizado? No localizador, 5494. Vicente, torre 198 decimal 95. 19895. Torre Salvador, trip 5414, VLS. 5414, pouso autorizado no zero, vento no 90 graus, 149. 7. 288, alterando 260. 282-260, com Recife, chama lá, 3859, boa. Alfa Uniforme Romeu, edição para 1809. 189, Uniforme Romeu. Signal descida para 2000 pés, reporte estabilizado localizador. 2000, reportar a localizador de Uniforme Romeu. Controle, passada 2281, está no ideal, descida. Passada 2281, desça para o 060. Valeu, na centena para o 060, 2281. Controle a Chané 6250, solicita desvio à direita para o 060 por 8 milhas para esta formação. Gente, a Chané 6250, desvio autorizado após voo e Duna. Desvio autorizado após voo e Duna, Chané 6250. Controle Salvador, trip 5221, solicita 10 graus à direita para evitar a formação. 221, desvio autorizado após desvio Voiado. Após desvio Árvore, trip 5221. 6250, eu tô para 2009. Reduzindo 209, pode prosseguir na descida para 2000 pés? Prossiga na descida para 2000 pés, adicionando 022. Reduzindo 209, descendo 2000 pés, 1022, do Chané 6250. Salvador, só falando aí, Juliette Vitor Charlie. Fala, meu Juliette Vitor Charlie, mantendo condições visuais, ingressar no corredor caixa prego, você pode ir para a descida. Juliette Vitor Charlie, mantendo em condições visuais, ingresse no corredor caixa, prego, deposto, pronto para a descida. Ah, já está pronto para a descida. Juliette Vitor Charlie, desça para 3.500 pés, o ajuste é 1022. Para 3.500, está com a informação lá, é que vem 22. Está falando aí, Juliette Vitor Charlie. Um localizador alfa aí, por favor. Foi para o Romeu, torre 198, decimal 95. 1895, 073, informação mais, autorização Porto Seguro. .073, bom dia, Porto Seguro, nível 340, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decolagem da pista 1-0, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após direto Porto Seguro. O controle 120 decimal 8, aciona 5154, 1073. 544, fala 44, direito no 219. Direito no 219. Gol 954, controle 108, gol 1073. Correto, 5154, portão 01, chama pronto, gol 1073. Gente, obrigado. Trip 5414 livrou. Trip 5414, bom dia, táxi Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14, muito bom dia. Salvador, Chané 6319. Chané 6319, prossiga. Puxa, acionamento 03. Autorizado Autorizado, chama táxi 63, o nome. Chama na táxi, chama 63, o nome. GLS, do Xanamea 2250. Xanamea 250, autorizado, final LS, reporte estabilizado, localizador. Vai reportar estabilizado, Xanamea 2. Série 2281, desça para 4 mil pés, o ajuste 1022. Para 4 mil, ajuste 1022, 2281. Recife 5221, chame o CT Recife 1288, alterna 1260. 288, alterna 1260, Trip 5221, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Zona localizador, está visual com a pista, Xané 6250. Xané 6250, torre 118, decimal 95. Torre 118, Xané 6250, obrigado, bom dia. Salvador, Oxané 6250, toma milha de Simbra. Alfa, Uniforme Romeu, solo 47, direito no 219. 6250, autorizado pouso no 0, vento 180 com 14. Livre pouso, pista no 0, Oxané 6250. Alfa, Uniforme Romeu, bom dia, qual parte do destino? Táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi Juliette, o Alfa Uniforme Romeu. Salvador, Xané 63, o nono para o táxi, está com 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia alterna, Galeão. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, o ajuste 1022, tem um bom voo, 63 no 1. Muito obrigado, amigão, até a próxima, ponto de espera vai chamar 2285. passando para o contrário? 2281, estou passando para o desvio à direita para a informação. Gente, você sabe 2281, desvio, critério após desvio, voe pelo. Pode desvio pelo, 2281. Romeu Alfa em uniforme Romeu, ingressa via Juliette, contorno ao Pátio 1 e reporta Taxi Sui Lima, o Alfa em uniforme Romeu. Solo Gono 073, posição 1 no posicionamento. Gono 073, autorizado, estima pronto para táxi. Autorizado, Gono 073. O ponto de espera está pronto, acionamento 319. 1895, 6319. 9. Livrão 219, Xanai 62, 50. 3, operação Atlântico para acionamento, frente da máquina. Sente, Olympus 33, a número 1 para cópia, aguardando no pátio militar, operação Atlântico. Aguardando para cópia, Olympus 33. Bom dia, Sol Salvador, Xanai 6250, livrão na sua escuta. Xanai 6250, bom dia, táxi Alfa e reporta antes da Taxi Sui Juliette. Táxi via Alfa vai reportar antes da Juliette, Xanai 6250. Pode acionar por conta de risco enquanto aguarda a cópia? Afirmo, o Olympus está livre, acionamento aguardando a cópia. Acionamento aguardando a cópia mesmo. Charlie, desça para 1.510, o ajuste 1022, repostando através de Vera Cruz. Para 1.500, 1.022, repostando através de Vera Cruz. O Papai Romeu é direto, você está aqui. Confirmar como recebe o direto, você está aqui. Recebe o Charlie, clareza 5. O 5? Afirma aqui. Muito obrigado. Alfa Uniforme Romeu, ingressa Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da 17. Xanai 6250, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a posição antes da Juliette, o Xanai 6250. Decolou 54, controle 208. Controle 208, Xanai 63 ou 9. Controle Salvador, Xanai 63 ou 9. 3 ou 9, contato radar, pula para o 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000 Leda, o Xanai 63 ou 9. Taxi Gol 107389 a bordo, 2 horas e 30, alterna Confins. É 073, táxi via Índia Alfa, tá ponto de espera da 10, um ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste 1022, um bom voo. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste na 022, com 1073, bom dia. Informe Romeu autorizado, cruzamento no 735 até Aerostar, frequência livre ao estacionar. 2280, prossiga. Atingiu 4000 pés, 2281. Bem. Parte para a descida. Vamos lá para a dona? O 02281 não irá ter condições de interceptar por meio próprio? Sim. Sim. Voo Iduna descendo para 2000 pés, depósito cruzado localizado. Localizado, 2281. Seja o nome sua para 160, restrito. 160, restrito, 6319. Descendo para 2000 ou 2281? Afirmativo, descendo para 2000 pés, ajustando a 022, é pós estabilizado, ok? Ok, descendo para 2000, descendo para estabilizado, 2281. Juliette Vita Charles, vou ir na proa de Paripe. Grande Paripe, Juliette Vita Charles. Decolou 58, controle 08. 1208, agora 073. Por Salvador, bom dia, gol 1073, saída da EL. Gol 1073, contratada Átila para o 340 na saída da EL. Acessão 340 na Dion 1073. Olimpus 33 na escuta do sol? Na escuta Olimpus 33. Pronto, cópia? Tá pronto, tá cópia. Sincronizado Salvador-Salvador, nível 200, decolagem da 10, com curva à direita no perfil da saída da EL. Após da EL, voa posição Leda e após Leda, voa direto para a radial 205 e prossegue até 650 milhas. O controle opera em 120.8 e aciona 02, corrigindo, 2642 no transponder. Afirmativo, livre acionamento quando pronto, reporta para o táxi, o ajuste 1022. Estou confirmando, já foi brifado quanto aos canais? Afirmativo, já brifado também. Sim, entra. Solo de Papatango, uísque, Mike Alfa. Solo de final 30, já travado, livre pouso, não no 0, 2, 3, 8, 1. Ok. 03 da aviação geral. Solicito acionar e táxi pro hangar da Aerostar, acho que é pátio 5. Afirmativo, tá livre acionamento e confirmando, já tá pronto para o táxi ou vai acionar ainda? Não, a gente ainda vai acionar. Afirmativo, livre acionamento no pátio 3, já porto para o táxi, Whisky Mike Alpha. Chama pro táxi, Whisky Mike Alpha. Aqui é o 360 chamando Centro Recife 251 3325 631. Salvador, tá 3383 com você agora, atingindo 160. 3383 sobre vetor, via esquerda na proa 320. Seu limite vai ser a magnética 120 de Simbra. Gente, estão curvando agora à esquerda, 320 magnética 120, tá 3383. Você até 4 mil pés, o ajuste é 1022. 4 mil, 1022, tá 3383. 1076. Desça para o 340, voe e leda. Voe de leda, ascensão 340, gol 0073. Mike Alpha. Vai reportar para ingresso no pátio principal, isso Mike Alpha. Com a 17, com o... Chame Torre, 1-8-95. Torre, 118-95, muito obrigado, tenha um bom dia. O 3383 está na proa 320, confirme. Afirmativo, 320, tá 3383. Vitor Charlie ingressa na final da 17. Ok, vai ingressar na final da 17, Gillette Vitor Charlie. Ingresso no pátio principal, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha autorizado, ingresso no pátio principal, prossegue via Tatuí Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporta novamente nessa frequência para o cruzamento. Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama de novo Whisky Mike Alpha. Alguns minutos, passa para o controle. O 1073 chama Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5-1-0-7-3. Informação November confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5167 no transponder. Então, 93 aprovado, 360 Guarulhos. Decolando pista 10, curva direita da El, Leda, após Leda, vou abrir. Bridge intercepta aerovia, pisolamento. Romeo, Hotel Zulu.